Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso O que Reza a História. Vamos falar do Grande Circo Norte-Americano, o acontecimento que ditou a perda de mais de 300 vidas humanas. Na verdade, o número ascendeu às 500. Em 1961, a capital do estado do Rio de Janeiro, Niterói, aguardava um grande lançamento. Era o lançamento do Grande Circo Norte-Americano. Tudo isto porque, apesar de ser inteiramente brasileiro, o circo era proprietário de um norte-americano, Danilo, que decidiu investir no Brasil e na capital do Rio, Niterói. Nessa altura, decidiu construir um circo. Seria o maior circo da América Latina. O circo iria ter espaço para cerca de 3 mil pessoas na plateia e também iria incluir, neste caso específico, iria incluir cerca de 150 animais, 60 funcionários e era realmente um valor, um número impressionante. Era o maior circo da América Latina. As construções iniciaram-se a bom ritmo, mas desde logo um pequeno problema. Dequinha, um dos envolvidos no trabalho, tinha alguns problemas mentais e já tinha sido acusado por furto em outras ocasiões. Ao fim de 2 dias de trabalho, foi despedido por arranjar problemas com alguns dos seus colegas. Mas não gostou de ter sido despedido e ficou a rondar o local, na verdade, a perturbar os funcionários. Nessa altura, o circo já estava quase pronto. Era para ser inaugurado no dia 15 de setembro, aliás, de dezembro de 1961. E foi exatamente isso que aconteceu. A construção do circo ficou concluída no dia 8 de. Aliás, sim, no dia 8 de dezembro, numa sexta-feira, e nesse dia então começou-se a instalar os animais e também os malabaristas, trapezistas, etc., para que no dia 15 estivesse tudo preparado. Chegou o dia, a lotação esgotou. As entradas que estavam para ser vendidas já não puderam ser mais vendidas porque realmente Danilo Stepanovich acabou mesmo por suspender a venda de bilhetes, dado que a lotação já estava cheia. Foram cerca de 3 mil pessoas neste circo. No dia 16 também, e no dia 17 também, sábado e domingo, respectivamente. Dá-se, todavia, o caso de que, nessa altura e fora, nas afueras do circo, Dequinha continuava a causar problemas. Entretanto, envolveu-se com outro ex-presidiário, de seu nome Pardal, e um cidadão de rua, mais conhecido por Bigode. Mas, na verdade, seu nome era Walter Santos. Quanto a estes três indivíduos, o mais problemático era, sem dúvida, Dequinha, que jurava vingança. Tentou entrar no circo no dia de estreia, sexta-feira, mas a entrada foi-lhe impedida. Depois de ter dito que trabalhava naquele local, um dos funcionários do Doutor de Elefantes reconheceu e expulsou do circo. No dia a seguir tentou, neste caso, causar problemas com outro dos funcionários. Conseguiu, o que provocou inclusive uma agressão, gerando ainda mais a ira deste Dequinha, que decidiu um plano: deitar fogo nesta estrutura do circo. Apesar de tal não dever acontecer, e apesar de ter tentado demovê-lo, ele acabou mesmo por levar o seu plano avante, com a colaboração destes dois indivíduos. Mas não só, também de duas outras mulheres que com eles se encontravam e que foram cúmplices ao não colaborar com a justiça, no sentido de ao não denunciar a situação. Com respeito à própria estrutura do circo, era dito inicialmente que seria de nylon, o que não era tão propagável ao fogo, mas foi exatamente essa a parte que falhou. É que era uma fibra de algodão revestida com parafina, um material altamente inflamável. No desconhecimento desta situação, e sem que ninguém pudesse fazer a mais pequena ideia, Dequinha ateou fogo por volta das 16 horas e 40 minutos, hora da capital Rio de Janeiro, na altura capital também do próprio país. Aliás, na altura já não era capital do país, mas era capital do estado, Rio de Janeiro. E então, em menos de 5 minutos, o fogo consumiu totalmente a estrutura do circo. O fogo propagou-se tão rapidamente que praticamente ninguém teve tempo de fugir. Das cerca de 3 mil pessoas, 2.500 tiveram ferimentos graves e 500 chegaram mesmo a perder a vida. Poucas foram aquelas que conseguiram escapar ilesas. Luís, um dos sobreviventes, relatou que foi empurrado para fora do circo por acidente, mas decidiu voltar para ir buscar a sua mulher. Só quando o fogo chegou até ele e já a roupa que tinha estava a colar-se ao corpo, é que Luís acabou mesmo por sair. Conseguiu, com muita sorte, apagar o fogo do seu próprio corpo e também da sua roupa, o que lhe salvou a vida, mas não o livrou de 28 operações cirúrgicas. Não ficou totalmente recuperado, mas vive. Como cantou, é um canal de televisão brasileiro. Na altura, no local, perderam a vida 372 pessoas. Ao correr do tempo, os feridos que também foram morrendo fizeram com que o número aumentasse para quase 600 vítimas mortais. O número acabou por ser, de certa parte, incerto, dado que não se chegou a saber bem exatamente quais morreram naquela altura e quais sobreviveram. Até porque nem todas as mortes foram comunicadas da mesma forma. Afinal de contas, o número de mortes foi tão grande que tiveram que ser improvisados caixões, neste caso, tiveram que ser feitos à pressa, para que as vítimas pudessem ser enterradas com a maior dignidade possível. E não no cemitério, porque não havia espaço, mas sim num outro local perto, que acabaria depois também ele por se converter num cemitério. Naquela altura, o hospital, os hospitais, ou os serviços médicos do Rio de Janeiro estavam em greve. Inclusive, o maior hospital do estado, o António Pedro, estava fechado. A única forma de chamar a atenção foi arrombar as portas do hospital e chamar, convocando pela rádio, os médicos a participarem nesta ajuda a centenas de pessoas. A situação chegou a tal ponto que cinemas e teatros das redondezas pararam as suas sessões para perguntar se haveria algum médico na sala. Recorde-se que na altura, aquela situação aconteceu numa situação em que o país ainda vivia, por exemplo, os cinemas não eram como são hoje, e os teatros, enfim, mantêm mais ou menos a mesma estrutura. Não sei se nos dias de hoje aconteceria da mesma forma, mas o mais importante é que naquela então era a rádio que convocava os. Foi a rádio que convocou os médicos. 70% das vítimas que perderam a vida eram crianças, menores que foram assistir ao circo. Afinal de contas, era para as crianças que aquilo era feito. Ou para a maioria das crianças. Também havia vários adultos. Daquinha foi preso em 1962 e condenado a 16 anos de prisão. Mas não chegou a cumprir a totalidade da pena. Em 1973, fugiu da prisão, mas foi morto um mês depois de andar a monte e de não ter sido apanhado pelas autoridades. Entretanto, os outros dois indivíduos cumpriram as suas respectivas penas. Uma para o Pardal, que ajudou a comprar a gasolina, de 16 anos de prisão e um ano sob uma instituição de trabalhos não remunerados, como é lógico, e de trabalhos forçados, por assim dizer. A mesma instituição que acolheu o Bigode, o cúmplice, que ajudou na compra, ajudou na vigília do local para que o fogo se pudesse propagar na altura certa. Neste então, Bigode estaria então a cumprir 14 anos de prisão e mais dois nesta respectiva instituição. Quanto a Dequinha, para além dos 16 anos de prisão que teria de ter cumprido, ainda seria colocado no manicômio institucional dali a 16 anos e durante mais dois. A sua pena acabaria, portanto, em 1980, mas tal não chegou a acontecer, como já disse, porque depois de 11 anos preso, fugiu, mas foi assassinado em 1963. Esta ficou conhecida como a tragédia do Grande Circo, a mesma que Teixeirinha retratou no seu álbum de 1964. E é com esta música que vamos fechar a edição de hoje do nosso O que Reza a História. Eu, Carlos Bonaparte, fico por aqui, mas regresso amanhã. Aliás, regresso na próxima semana às 20 horas. Boa noite. Thank you.